Já compraste os bilhetes para o teatro amanhã à noite? Ainda tenho tempo, ou não? Não sei se terás. É preciso que sejas rápido, pois é provável que esgotem. Já viste que horas são? Porquê? É tarde? Tardíssimo. Duvido que cheguemos a tempo. Hoje vou viajar para a Madeira. Que inveja, Dona Inês. Então desejo que faça uma boa viagem. Obrigada. Esperemos que o tempo esteja bom. Já sabes da novidade? Vou trabalhar um ano para Moçambique. Fantástico! Oxalá corra tudo bem. Coitado! O Kim teve ontem um acidente. Que horror! Foi muito grave? Não, felizmente não. Mas é possível que tenha de ficar uma semana no hospital. Tomara que fique bom depressa. Sim, e Deus queira que não lhe aconteça mais nenhum azar. Como vai estar o tempo hoje? Talvez chova um pouco. Oh, que chatice! Mamã, amanhã vou ter um exame na universidade. Boa sorte, minha querida. Espero que passes no exame.